Olá, eu sou a Cris Kopke e este é o Brandos Costumes. Sejam bem-vindos ao episódio 2 do Brandos Costumes. O meu nome é Pedro Paulos. Antes de mais, queria deixar o meu agradecimento a todos que ouviram este programa, em especial ao Nuno Markle, por todo o apoio e pelo convite para o programa 5 para a meia-noite. Este episódio é sobre a Christiana Kopke, uma artista, cantora e letrista. Ela escreveu, por exemplo, o clássico Paradina, Há Sempre Música Entre Nós. Formou com Armando Gama o Xarabanda, um grupo que teve vários singles conhecidos como Coisas Simples, ou Made in Portugal. Com Made in Portugal, chegaram inclusive a participar no Festival da Canção da RTP. Lançou mais tarde, já a solo, o disco que fez com que fosse destaque para este episódio. Há alguns anos descobri na coleção do meu pai o Lá no Itamericano, um disco synth-pop digno de todo o mercado internacional, onde a produção de Carlos Maria Trindade, dos Heróis do Mar e depois dos Madre Deus é intocável. E a voz da Cris Kopke é um manto de seda doce, delicioso. É, sem dúvida, um dos meus discos preferidos. Tive a sorte de conseguir entrar em contato com a Christiana Kopke e de ela estar disponível para falar comigo. Vocês devem reconhecê-la pela música Kodak, que estava no primeiro episódio e que agora está lá no fundo. Desta vez vão ter a oportunidade de ouvir muito mais. Nasci em Moçambique porque o meu avô materno era governador de Moçambique na altura. E eu fui a primeira neta. E o meu avô diz, tudo para cá, nasce aqui. E eu nasci lá. Passei brevemente por Lisboa, lembro-me da viagem de navio para cá, lembro-me de situações, eu era pequenina. Portanto, eu estive em Lisboa brevemente, entre os 4 e os quase 6, e depois fui para Paris. Passa a sua adolescência em Paris, onde vê a sua paixão pela música a florescer, e descobre uma banda especial. A tica dos Beatles, doente, membro do clube, usava os casacos com a gola de veludo, tinha o corte de cabelo, era membro do clube do fã dos Beatles e recebia discos daqueles flexíveis e completamente doente. No entanto, teve de regressar a Portugal, um país que estava imerso em ditadura e cuja realidade contrastava com a parisiense. Até porque eu vim de uma forma estranha. A minha mãe trouxe-me para Portugal ilegalmente, porque o divórcio deles foi em França e tinha sido decretado que eu não podia sair de França. Portanto, a minha mãe trouxe-me à revelia do meu pai, arrastou-me. Eu não falava português na altura. Cheguei a Portugal e, para dizer francamente, eu lembro-me de dizer assim à minha tia, uma das minhas tias... Era a única que falava sempre francês comigo. E eu lembro-me de dizer assim, pourquoi elle aime tout le temps? E porquê é que a gente só ouve missa no rádio? Porque para mim, fado e missa era tudo um bocadinho igual. Não percebia nada. E eu lembro-me de ter sido insultada. Eu só percebi que estava a ser insultada pelo tom. Umas velhas na paragem do autocarro, porque eu tinha uma saia um palmo acima do joelho. Isto foi na altura da Mary Quant, aquelas coisas. Foi muito, muito difícil. A minha adaptação a Portugal naquela altura foi muito complicada. E acreditem, não foi só complicado para a Christiana. Eu fui muito, muito rebelde. Eu nunca aceitei muito bem coisas rígidas pré-estabelecidas. Portanto, entrei em rebeldia, fiz... Ai, diverti-me tanto, Pedro. Diverti-me horrores. Hoje eu percebo, já há muitos anos percebo, que eu devo ter dado um trabalho à minha mãe, aos professores, aos educadores em geral. E pronto, enfim, em função das muitas palhaçadas que fiz no Liceu Francês, fui convidada gentilmente a sair. Fui convocada para uma reunião com o diretor-geral, um proviseur, que é o diretor da escola, em que eles me diziam,

Dois dos seus três singles estão aqui, Made in Portugal, música com que concorreram ao Festival da Canção, e Coisas Simples. Também lançaram o disco Export, sempre na mesma editora, a Polygram. Cristiana Kopp descreve com entusiasmo e carinho a forte ligação que havia entre os artistas desta editora. E nós éramos todos amigos. Naquela altura também a music scene era muito diferente. As Doce vinham fazer os vocais para nós, a gente ia fazer os vocais para as Doce. Naquele disco há um assobio do Paulo de Carvalho. Porque éramos todos amigos, nós funcionávamos em trupe. Quando a Dina apareceu, no dia em que a Dina apareceu, nós estávamos no estúdio do Zé Fortes, no Ângelo Estúdio, ali no Alto São João, que era, passou a ser o nosso estúdio, e estávamos a meter vozes no disco delas. Ou já não sei se era isso, ou se era... Nós também fizemos muitas coletâneas. Uma coisa era tudo isto é fado, e eram as versões... E éramos a trupe do costume, os vocais. E a Dina apareceu, com a sua guitarrinha, parecia um rapazinho. E nós estávamos com uma pedra monstra nos cornos, e estávamos a rir todos feitos parvos. A Dina só me disse anos depois que achou que a gente estava a rir dela, mas depois logo percebeu que não. Nós adotámos, eu e a irmã adotámos a Dina, a quem passámos a chamar rapidamente Meia Dose. Olá, Meia Dose, esta menina. Eu escrevi para ela o Há Sempre Música Entre Nós. E apesar da música que havia entre eles, o fim da sua relação acabou por ditar também o fim do Xarabanda. Que eu vivia com ele, e depois ela acho que eu também já estava farta da vida. E disse, olha, se calhar a gente... E ele disse, ah, está bem, é bom. E eu não sabia muito bem o que fazer. Porque naquela altura eu sabia o que é que não queria, mas ainda não tinha descoberto o que é que queria. Às tantas voltei para Lisboa e falei com o António Pinho, da Polygram e companhia, e disse, pá, eu sei que vocês vão achar isto uma grande doideira, mas eu gosto muito do Randoré e desta onda nova que está a aparecer. Eu gostava de experimentar fazer uma coisa minimalista em termos instrumentais. Pronto, é o Kodak. Veio daí. Que eles produziram. Chamaram Zé Maria, o Gás Maria Trindade por isso mesmo. Porque os Heróis do Mar tinham começado a fazer uma música que em termos instrumentais era muito... minimalista, muito tecno, muito... Sim, muito eletrónico, não é? Muito eletrónico. E daí o disco. O disco, chamado La Nuit Americaine. La Nuit Americaine é uma homenagem ao Truffaut, um grande cineasta francês, que foi o primeiro cineasta europeu que arranjou uma maneira de filmar cenas noturnas em pleno dia. É que chamou La Nuit Americaine, porque os americanos já tinham umas coisas. Eu sempre li em todo o lado que o single era a Kodak, então quando a Cristiana me disse que era o La Nuit Americaine, fiquei bastante surpreendido. Ficaste tu e ficámos nós, porque La Nuit Americaine, a música em si, foi um pedido meu. Eu pedi à Polygram para incluir, porque gostava do tema, pedi o poema à Ana Zanatti. Mas era assim, uma carolice, como se dizia. E tudo bem, pronto, estava-se à espera que a música que puxaria o disco fosse outra. E ficámos todos agradavelmente surpreendidos, neste caso. Fosse a Kodak, por exemplo. Sim, a Kodak, por exemplo, que veio a seguir. Mas a primeira que teve muito, muito tempo de rádio foi, de facto, lá no Americano. Fiz teledisco, isso que também, pronto, hoje em dia já não há como recuperá-lo. O teledisco que foi feito sobre La Nuit Americaine, foi feito com coreografia do Rui Horta, deu-me uma trabalheira. Era dançado, era jazz. Curiosamente, as rádios, aquilo caiu-lhes no outro, não há outra explicação. Acenderes a luz e eu acordar. Que azar. La nuit americaine. La nuit americaine. La nuit americaine. La nuit américaine. passo do abraço, fazer viagens pelas tuas veias, entrar na miragem das nossas ideias. La nuit, la nuit américaine. La nuit, la nuit américaine. La nuit, la nuit américaine. La nuit, la nuit américaine. Quando iriam começar os espetáculos ao vivo com esse disco, cantei muitas dessas músicas em bares onde eu atuava com frequência e integrei algumas dessas músicas em espetáculos que eu fiz posteriormente. Mas pronto, à altura em que este disco saiu, eu acho, posso estar completamente enganada, mas poucos meses depois foi quando começou a processar dentro das empresas, das gravadoras de discos, a mentalidade que viria a ser a mentalidade das décadas seguintes, que é assim: ah, isto funciona, vamos repetir a receita. Começou a haver uma certa pressão. Mas este disco para mim foi experimental. Foi experimental, eu queria experimentar coisas diferentes. E sentia a mesma necessidade. O que é que aconteceu? Eu, depois do disco, poucos meses depois, conheci uns bailarinos brasileiros com os quais comecei a trabalhar. E em vez de insistir em fazer espetáculos relacionados com o disco, montei um espetáculo que foi montado por nós três completamente. Eles eram talentosíssimos. Uma coisa chamada Visage, montada com dança e música e mudanças de roupa e uma coisa assim, uma maluquice. Pronto. Maluquice essa teve um sucesso enorme. De tal forma que nós, no verão de 83, fomos contratados para ir para a Madeira, para o Funchal, fazer aquele mesmo espetáculo, Visage. A banda sonora do espetáculo via desde do tradicional brasileiro candomblé, passando por músicas brasileiras, todos nós conhecemos, mas abria com uma enorme música do João Michel Jarre, coreografada, com muito visual, muita luz, muita roupa, muita coisa, muita mudança de roupa. Eu mudava de roupa para aí 5 vezes, enfim, e cantava pelo meio também. Eu tive a ousadia de fazer vocalizações em cima do João Michel Jarre nos concertos da China. Pronto, talvez por isso, mais uma vez, o impacto, aquela maluca. Pronto, lá fomos nós para o Funchal. Nós íamos com um contrato de 15 dias, chegámos ao Funchal em junho, Eu saí do Funchal em setembro e depois fomos contratados para fazer este mesmo espetáculo no palco do Teatro Municipal do Funchal. Nos deu uma trabalheira, porque isto era um espetáculo para palcos pequenos, para boates, mas foi fantástico. Ninguém no Funchal se deve ter esquecido até hoje, porque a nossa maquiagem, a nossa roupagem era muito distinta, tu viste aí os posters, era muito kiss, muito um espetáculo multimédia, digamos. E distanciava-se cada vez mais da sua editora. Tinha dado no grito do Ipiranga em relação ao establishment, ao sistema. Portanto, tinha deixado a Polygram lá na vidinha dela e as televisões onde eu e o Armando passávamos a vida. A partir de uma certa altura eu comecei a ignorar um bocadinho aquele circuito. Comecei a achar que me constrangia, que me estava a mecanizar, percebes? E eu não tenho estrutura para isso. Entretanto, folhei a TV Top, uma revista que havia em 82, e encontro uma entrevista da Cristiana. Na capa diz: Cris Kopke, uma mulher de paixões intensas. Dentro, vejo que ela fala de assuntos que são bastante atuais, como o aborto, a homossexualidade, e também tem uma opinião bastante atual sobre os mesmos. Eu dizia às pessoas, assim, vocês querem me entrevistar, eu digo o que tenho a dizer. Agora, vocês escrevem o que eu digo e não escrevem ao lado. E, por acaso, devo dizer que eu não tenho a mais pequena queixa da imprensa, da altura. Muito pelo contrário. Aliás, um ou dois ainda são meus grandes amigos até hoje. Eu acho que as pessoas, se têm coisas para dizer, dizem. Se não têm, dizem, olha, sobre esse assunto não tenho nada a dizer. Pronto, ok. Mas é nisso que eu acredito. Eu acho que as decisões fundamentais da vida das pessoas têm que ser tomadas por elas. Estava eu então no Funchal e enquanto estávamos a preparar, a adaptar, os cenários do espetáculo tinham sido feitos pelos meus bailarinos, mas eram cenários feitos para boates, pronto. Teve que se refazer aquilo tudo, tinha uma série de como é que se diz, estrados, que eram pequenos, mas pronto, enfim. Enquanto estávamos a adaptar e a trabalhar com os técnicos de iluminação, com o Teatro Municipal do Funchal, era um palco enorme, e estávamos a ensaiar, a adaptar tudo aquilo, a parte dançada, e eu, enquanto nós estávamos a fazer isso, fui cantando, fui contratada por vários hotéis do Funchal para cantar, como eu sempre cantei, em hotéis e bares. Um deles era o Casino Parque, que era a minha grande ambição, era cantar com uma big band, e eles tinham uma banda fantástica. E fui convidada para jantar em casa de um amigo da minha mãe, que eu conhecia de sempre, que era amigo da minha mãe desde a infância, e fui jantar à casa dele. E estava eu nesse jantar, e passa este senhor alto, bem parecido, eu sentada num puff, estava a falar com não sei quem, e este senhor passa, para e olha. E eu olhei, e foi aquela coisa dos olhares. E veio o Carlos, que era o dono da casa, e disse: ai, olha, presente, fulano e tal. Eu, sim. E disse-lhe assim: olha, eu estou a cantar no Casino Parque, não quer lá ir? Eu também, tímida. Bom, pai, no fim de semana a seguir, estou eu a cantar, entra-me o homem. E foi daquelas histórias, Pedro, que a gente lê nos livros, percebe? Pronto, começámos a sair a partir daquele dia, logo. E ele marcava-me sempre encontro no Hotel Savoy, que eu achei normal, que era um hotel bonito, ele era um senhor, enfim. Portanto, eu ia sempre ter com ele ao Hotel Savoy, e lá tinha lá um quarto, ele, uma suíte, e eu também achava natural, ele era um senhor que tinha arte de ter posses, portanto, eu não sou muito de me interrogar, é um bocado indiferente. Engraçado isto, epá, e uma semana e tal depois de nós termos começado a sair, ou duas, ou já não sei, houve um dia que eu fui ter com ele à hora combinada ao bar do Savoy, e ele atrasou-se, e eu falo com toda a gente, já conhecia o barman, porque ele lá até disse: oh senhor, não sei quantos, então o senhor Zé Dias. E eles me disseram: ah, o patrão. Mas qual patrão? Não, senhor, o patrão. Só, não, o senhor Zé Dias, este senhor. Sim, o patrão, diz-me ele. Ah. Pronto. E então, quando ele chegou, disse: olha lá, então não te passou para a cabeça dizer-me que eras dono disto? Só não, é muito diferente. Enfim, pós 25 de Abril, a família era dona do Savoy, de facto, e tinham vendido o hotel, e ele tinha lá ido naquela ocasião específica para buscar, para ir recolher a última prestação do pagamento dos compradores. O pagamento esse que era feito em espécie, era uma data de dólares com zeros à frente. Na sequência disso, nós já estávamos muito envolvidos, aquilo era muito intenso, e ele, pai, dois ou três dias depois, eu vejo-o preocupado, e disse: então, estou aqui com um problema. Estamos a falar em 83. Acabaram de me avisar, naquela altura tu não podias sair de Portugal com divisas para lá de mim. Acabaram de me informar que eu fui denunciado e, portanto, eu não posso levar. E ele vivia no Brasil, já. Não tinha ido para o Brasil logo, tinha vindo só ao Funchal naquela altura. Eu não sei como é que hei de fazer. Não sei, porque eu preciso de levar este dinheiro para lá. Já, sem problema nenhum, eu levo-te. Tu. Só Zé, ele não fazia ideia, porque ele morava no Brasil. Só Zé, eu levo. Então, mas vais presa. E eu? Vou-te explicar. Agora vou para o continente. Explico que vou para o Brasil. Anuncio à imprensa que vou para o Brasil. Achas? Quando eu chegar ao aeroporto, alguém se vai lembrar de ir olhar o que é que eu tenho na mala. Mas, Miguel, tu não sabes. Pois, assim foi. Pronto, encurtando. Dá, dá, dá. Muitos dólares. Maluca, se fosse hoje não fazia. Efetivamente, cheguei ao aeroporto, estava tanta gente, tanta confusão, porque eu cheguei à Poligrama e disse: oh Zé, eu vou para o Brasil. E diz-me ele assim: ai, que bom! E quando é que voltas? Não sei, comprei um bilhete de ida. Hã? Então, mas como é que eu comprei um bilhete de ida? Tu és maluca, passou, então, pronto. Tanto como deves calcular. E foi assim que eu fui ter ao Brasil. Curiosamente, depois estive no Brasil. Pronto, cheguei ao Brasil, adorei. coisa mais extraordinária é que eu cheguei ao aeroporto do Rio de Janeiro, pus o pé fora da porta e digo assim, ah, estou em casa, nunca lá tinha ido. A única pessoa que eu lá conhecia era o Cláudio Conde, que tinha sido presidente da Polga. Depois com o Zé na altura não deu certo, isto é a parte bonita da história, não deu por vários motivos, isso é que já não interessa a ninguém. E eu fiquei no Brasil por paixão e fiquei uma porrada de anos, eu só me vim embora em 90. Mas portanto, o Brasil foi muito importante para mim, porque eu estava em casa. Eu tenho muitas saudades do Brasil hoje. Pronto. Já eu cá estava. Ou seja, em 2011 eu estava em Espanha já, eu também vivi há alguns anos em Espanha, e resolvi um dia escrever um blog. Ainda está para aí. Um blog para os meus filhos, a contar-lhes esta história, com pormenores. Quem quiser saber, pode lá ir ver. Porque é que eu tinha ido para o Brasil e tal. E mais outras coisas. E depois há aquelas mensagens das pessoas que seguem o blog. E um dia, uma mensagem a dizer assim, ai, tem aqui um senhor que me mandou... mensagem a dizer assim, gostei tanto daquela parte da tua chegada ao Rio de Janeiro... Zé Dias. E eu mandei-lhe outra mensagem em maiúsculas a dizer assim, a gente falava sempre inglês, ele era meio inglês como eu, disse, are you the one I went to Brazil for? E o gajo respondeu-me assim, yeah. Meses depois começámos a falar no Skype, meses depois disse, agora é a minha vez, largou o Brasil, veio ter comigo 27 anos depois, Pedro. E estava tudo lá, igual. Morreu-me há 4 meses o estúpido. Mas tivemos a oportunidade de fechar o círculo, de estar juntos. 27 anos depois, ele agarrou, fez as malas e foi ter comigo em Espanha. Porque não conhecemos mais músicas de Cristiana Kopke. Em relação à música, eu acho importante isto, porque as pessoas perguntam muitas vezes, ah, porquê é que não sei quê? Olha, porquê é que não voltaste a cantar? Eu quando vim do Brasil ainda fiz uma tentativa, porque ainda me apetecia palco, e ainda andei um ano e tal, que ainda cantava nos hotéis aqui e ali, e depois lamento informar que cheguei à conclusão que o mercado já estava muito complicado e que este nível, eu por exemplo gosto muito de fazer barzinhos, mas já eram os músicos em si que já não eram fiáveis. Eu cansei-me de ter problemas com pianistas que não apareciam no dia do contrato. Ora, quem assinava os contratos era eu. E aquilo começou-me a estressar e é assim, eu gosto demasiadamente de música. Para já, para ter aqueles senhores donos de bares que vêm ter contigo, são, olhem, você não sabe cantar o apito ao comboio. Até sei, mas é quando me apetece. E cheguei à conclusão que não queria. A música para mim tem que ser uma coisa de prazer e de dádiva. A minha sobrevivência económica não pode depender da música. Eu não tenho esse feitio. Não pode ser. E portanto continuei a cantar. Eu cantava para os meus turistas ingleses velhotes. Eu quando me apetece cantar, canto para alguém. Pronto. Mas porque sim, porque quero e que me apetece. Tem um disco todo composto, chamado Quilómetro 40, mas nunca o chegou a gravar. O Quilómetro 40 foi escrito no ano dos meus 40 anos. Eu digo às pessoas, e não é a brincar, eu comecei vagamente a sair da adolescência aos 36. Eu confesso que é verdade. Eu ainda hoje sou uma criançona. Mas entrei na idade adulta em termos de tomar consciência do que é que queria, do que é que não queria. Tanto que foi naquele ano, foi em 93, eu estava embarcada. Aquilo foi escrito, o que faz sentido. Eu sou peixe de signo. E todo aquele disco, que ainda nunca foi gravado, mas que se chama Quilómetro 40, porque Quilómetro 40, porque era o ano do meu 40º aniversário, foi escrito no mar, no meio do Atlântico. Eu escrevi aquilo tudo na travessia, entre Lisboa e Santos, no Brasil. Gostar de mim como sou, principalmente, e aceitar-me como sou. Isso tem sido uma longa luta, não te vou dizer que já acabou, porque não acabou, não se iludam. É a coisa mais importante da vida. É tu perceberes que não é dos outros que dependes. Não há nada na tua felicidade que dependa de fora. Depende só de ti. Fiquem com uma surpresa, uma gravação inédita e caseira do tema que daria o nome a este disco. A Cristiana gravou esta música tarde, cansada, depois de um dia de trabalho num cruzeiro em alto mar. Esta música era apenas para o produtor ouvir, mas vão perceber que é uma pena nunca ter sido gravada. Isto, eu agora gravei aqui umas coisas à guitarra, já sabes, por meio a uns erros e tal, porque eu tentar já é muito tarde e eu estou um bocado cansada, mas já acho que deve dar para tu te orientares, percebes, para tu perceberes mais ou menos qual é a ideia das músicas. Então, cá vai disto. Vamos lá ver o que é que isto dá. Esta aqui é... Esta é quilómetro 40. Vamos ver. E assim chegamos ao fim do segundo episódio do Brando Costumes. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de visitar o nosso site em www.brandocostumes.pt. Lá tem um link para o iTunes, para o nosso Facebook, para os nossos episódios. Se tiverem alguma sugestão ou tiverem alguma coisa a dizer sobre os episódios, não hesitem em mandar-me uma mensagem no Facebook ou e-mail. O e-mail é pedropaulos@brandocostumes.pt. E se puderem, avaliem-nos no iTunes com 5 estrelas, não era mal. Até ao próximo episódio e não se esqueçam de ser altamente. O lugar certo, onde o futuro nos espera. Transforma. Onde somos todos pobres. A escuridão não é eterna. Lá no fim do caminho há sempre alguém.